4076, pouso autorizado, pistão no zero, vento no 40 graus, 1 no 9. Pouso autorizado, estão no zero, azul 4076. Como 790, decola 08, controle 119, decimal 8, bom voo. 198 com controle, boa tarde, gol no 790. Salvador, o gol 1864, autorização Maceió. Informação Vitor, autorizado Maceió, via Pizulu 17, após o Come Rota, nível 350. Decola da 10, primeira curva à esquerda. Segue perfil de saída Puca, Jambo, Caju, aciona 5576. Controle 119.8. Autorizado Maceió, Pizulu 17, nível 350, vai decolar da 10, curva esquerda, Puca, Jambo, Caju, transponder 5576, controle de saída 1198, voo 1864. 1864, rotejamento correto no portão 5, reporte para o pushback acionamento. Reportará para o pushback acionamento, 1864. Do 4076, solo 10, direito no 21, décima 1. Direito 21, décima 1, azul 4076, obrigado. Solo Salvador, Xander 6... 6213, pushback acionamento na ponte 08. Puxa, né? 6213. Aguarde para início do puxa. Aguarde. Alô, azul 4076, livrou. Azul 4076, boa tarde, agilizando. Segue via Alfa Juliette, portão 9, parte 1. Alfa Juliette, portão 9, parte 1, agilizando azul 4076. Salvador, azul 4043, pronto, 4463. Do 4463, autorizado Ilhéus, via Golfo 677, ótimo come rota, nível 180. Decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída Coral, aciona 0260, controle 119.8. Azul 4463, 180, para Ilhéus, via Golf 677, decola 10, curva direita, saída Coral, 0260, transponder, e o controle de saída 119, decimal 8. Azul 4463, protegimento correto no portão 3, reporte para o pushback acionamento. Licença, reporte para o pronto, azul 4463. M1203, coordene com a equipe de solo, a 5 Embraer da Azul, passar retaguarda, autorizado, reporta táxi. 5 Embraer da Azul, passar TAG, autorizado 6203. Salvador, o gol no 864. Pushback, acionamento, posição 5. Gol no 864, no 5, aguarde, número 2 do setor. Guardando, no 864. Capitão do Vitor Lima X-Ray, informação Vitor Guarulhos, confirme o nível solicitado. Aguarde coordenação. O táxi Oxané 6213 está com 138 a bordo, 4 horas, alterna Guarulhos. 6213, táxi via Patinja, ponto de espera torre 1895, ajuste no 022. Livre táxi via Índia, no ponto de espera torre 1895, é isso? Afirmo 1895, frequência da torre. 1895. Salvador, boa tarde, azul 4207, com a Victor 320 Guarulhos. Azul 4207, número 2 para a cópia, prepare a saída da EL, transição, ótima. Salvador, por gentileza, gol no 864 após a passagem do Ocean, pode iniciar o push? Duas aeronaves modularam ao mesmo tempo. Gol no 864, assim que o Airbus da Bianca livrar a retaguarda, coordena com a equipe de Solon, reporta táxi. Obrigado. Azul 4463, pronto, se tiver acionamento, se modulou aí. Azul 4463, aguarde para o início. Eu vou aguardar 4463. Azul 463, no portão 3, está totalmente pronto. Afirmo. Gente, coordena com a equipe, assim que a Bianca livrar totalmente a retaguarda, inicia e chama táxi. Se tiver questionamento após o Bianca livrar a retaguarda, chama táxi. Patango Vitor Lima X-Ray, pronto, cópia. Tango Vitor Lima X-Ray, autorizado Guarulhos, conforme rota, nível 100, decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída coral, aciona 5001, controle 119 decimal 8. Marca 2 externos, avistado IRS X-Ray. Tão 32 no meia, ciente avistado, pouso autorizado, pistão no 0, vento no 70 graus, no 09. Sente livre pouso, está 32 no meio. Corre, Salvador, Xander 6213, ponto de espera, 210, pronto. 6213, bom dia, mantém um ponto de espera. Mantém um ponto de espera, 6213. Responde, a frequência do controle 119.8. Afirmo, 119.8 é a frequência do controle Salvador, transponder 5001. Tem 157, autonomia de 2 horas, alternando Aracaju. 864, autorizado táxi, a retaguarda do Embraer, via Índia até o ponto de espera. No ponto de espera, Cheme Torre, 118.95, ajuste no 022, bom voo. Gentileza, o gol pode iniciar pela Juliette, já que está pronto e o azul ainda não liberou. Gol no 864, infelizmente o trecho da Alfa entre a Índia e a Juliette encontra-se interditado. Gente, então vai seguir, eu só deixo registrado por gentileza o seguinte, nós já poderíamos ter decolado se tivéssemos iniciado o pushback e o táxi antes da aeronave do Chanel, que por razões operacionais demorou bastante. Vai seguir o azul, gol no 864. Gente, no 864. Para 4207, aguarde para cópia. O azul 4463 está pronto, táxi, AB13, autonomia de 3 horas e 20 minutos, alternativa Salvador. Azul 4463, autorizado táxi via Índia até o ponto de esfera, no ponto de esfera torre. 1, 1, 8, 2, 5, ajuste no 022, morro. Via Índia, 8, ponto Sierra, La Torre, no 8.5, no 022, obrigado. Aproximação, aguardando a rolagem do tráfego da companhia. Prossegue na aproximação, Xanã 6356. Então, 3216, Sol 123, libera direita, Sol 1211. Direita, Sol 1211, boa tarde. Passo 207, autorizado Guarulhos, VEP 110, após, conforme rota, nível 320, decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída Dael, Leda, Motiva, aciona 5513, controle 119, decimal 8. Autorizado Guarulhos, nível 320, decola da 10, curva à direita, Dael, Leda, Motiva. Seguindo a 310, 513 para a escola e o controle 198, 4207. Mais um 4207, cotejamento correto no portão 1, reporte pushback, seu nome mesmo. Alô, voo no 267, ciente da informação, Victor, autorização São Paulo Guarulhos. Voo 267, Guarulhos, prepare a saída da Elma, aguardando o copy. Saída da Elma, guarda copy, voo. Fala boa tarde, Fala 3216. Fala 3216, boa. Autorizado táxi via Alfa, Juliette, portão 3, parte 1. Alfa Juliette, portão 3, parte 1, 3216. Voo 67, confirme a matrícula, por gentileza, para Guarulhos. Voo 2067, Golf Uniform Eco. Papo Romeu, Golf Uniform Eco. Voo 2067, pronto, cópia? Pronto, cópia. Voo 2067, autorizado Guarulhos, VEP 110, após conforme rota, nível 360. Decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída Dael, Leda, Motiva. Aciona 5015, controle 119, decimal 8. Confirme transponder 5015. Afirmo, 5015. Ok, ciente, o nível 360, Guarulhos autorizado conforme rota, Aperzulu 10, DCT 1 mais Aperzulu 44 com a volta. Saída da El, decolando a 10 com curva direita, posto, lida, Motiva. Controle 198, aciona 5015, gol 2067. Gol 2067, protegimento correto no portão 10, reporte para o pushback acionamento. Ok, chamaremos quando pronto. M2-1-3, decola aos 27, controle no 208. 208-62-1-3. Corrijo, 119-8. 19-8, graças. 4463, alinha e mantém pistão no 0. Alinha e mantém no 0, 4463. M356, solo 27, libera direita, solo 121, decimal 1, boa tarde. Libera direita, solo 211, reporta bando de pássaros na aproximação, na rampa de aproximação 310. Ok, obrigada pela informação, 6356. Nada, até logo. Alô, Salvador, Oxenay 6356, livrando a Fuscoto. Oxenay 6356, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Livre táxi via Alfa, reporte antes da Juliette, Oxenay 6356. 864, mantém o ponto, espera. Mantém o ponto, espera, agora 864. 864, ali mantém pista no zero. Ali mantém Gol no 864. Poderia confirmar a tensa posição para o 6356? É 356? É a posição de parada para o 6356? 6356, ingressa Juliette, portão 1-3, parte 1. Juliette, parando 3 no parte 1, no grado. Solo Salvador, o Azul 4207, no gate 01, solicita o pushback acionamento, por gentileza. Azul 4207, autorizado, pushback acionamento, reporte táxi. Autorizado, reporta táxi, Azul 4207, obrigado. Livre decolagem, pistão no 0, vento 150 graus, 129. Livre decolagem, Gol no 864. Alô, no 067, puxa acionamento no 10. Decolou 3-1, controle 1-1-9, decimal 8. 9-8, Gol no 8, 2-6-4. No portão 10, autorizada pushback acionamento, reporte táxi. Autorizada, chama táxi, Gol 2067. Fala apenas para confirmar, infra-aero, está chamando 6356 para a posição 1-4. Gente, 6356. Para o táxi 4207, 118 a bordo, 4 horas e meia, terra na Ribeirão Preto. 4207, atualizado táxi, bem-vindo até o ponto de espera. No ponto de espera, torre 118.95, ajuste no 021, por favor. Gente, autorizado o táxi, espera, chama 22402. O Vitor Lima, isso é mais para início. Táxi, o número 3 para a decolagem. Salvador, 4207, autorizado a alinhar e decolar pista 10, vento no 40 graus, 129. Livre, alinhar e decolar 10, 4207. Boa tarde, Vitória. Prepare a saída da EL. Informação em curso, Vitor. Paciente, informação, Vitor, da EL. Nas escutas, quando tiver a autorização, está pronto. 2067-177-1225, Galeão. Tudo bem? 177 a bordo. 2067, autorizado, táxi, via parte 1, no índio até o ponto de espera, no ponto de espera, torre 118.95, ajuste no 021, no borro. Ok, com 1021 agora, parte índia, ponto de espera 10-1295, 2067, boa. Batango Vitor Lima, senhor, autorizado táxi, recorte para ingresso no pátio principal, ajuste no 021, confirme o POB. Vitor Lima, X-Way, em coordenação com o controle, a saída coral, após... MapVoop, após conforme rota. Afirmo. Saulo, boa tarde, deixa a minha 254. Chané 6254, boa tarde. Prossiga. A saída prevista para o RJ? Confirme o destino? Santos Dumont. Santos Dumont, provável Dael. Dael, Eta e Irume? Confirme a aerovia? Opa, Zulu 44. Ele, ou Centro Recife. Ok, Dael, Eta, ok, obrigado. Vitor Lima X-Way, segue o Boeing da Gol, via parte 1, no índio até o ponto de espera, torre 118.95, ajuste no 021, por favor. Vitor Lima X-Way, por gentileza, faça um cheque rádio, a mensagem multichada. Fala, me recebe agora, cara. Então, Alfa Romeo, número 2 para a cópia, prepare saída Axé, aguardando. Aguardando. Prepare saída Conde. Azul 4089. Azul 4089, autorizado Vitória, VIP Zulu 44, nível 340. Decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída Dael, Leda, após direto. Aciona 5030, controle 119.8. Confirme o transponder, por gentileza, 5030. Assistente, autorizado, Vitória, da Pesulu 44, nível 340, decola pista 10, com curva à direita. Dael, Leda, após Leda, direto, Vitória, aciona 5030 e controle em 119.8, azul 4089. Azul 4089, cotejamento correto no portão 9, reporte para o pushback acionamento. Reportará o azul 4089, obrigado. Tapa Romeu Lima, Alfa Romeu, confirme o pátio. E ficha que decola? Gente, o Papa Romeu Lima, Alfa Romeu, autorizado Ilhéus, conforme rota, nível 045, decola da 17, primeira curva à direita. Segue corredor Axé, restrito inicialmente 1 mil pés, da liberação do controle, aciona 0274, controle 119.8. Torre 118.95. 108 autorizado, final da 17, reposte vertical da RMA. Passaram na vertical da RMA, aguardam 08. Papa Romeu Lima, Alfa Romeu, cotejamento correto, confirma o nível 045. Reporte, correção, confirme o POB. Gente, para acionamento e táxi, chama a torre 118.95, Lima, Alfa Romeu, Google. Mano, tipo de aeronave é o esquilo? Ativo, chave 208, Gran Caravan. Ok, gente, continue a aproximação, final da 17, pode ver se pode rimar. Já está ingressando na final longa da 17, tem visão com a próxima final. Gente, você pode visão com tráfego também. Continue a aproximação, aguardando o eixo livre. Aguardando, autoriza o trem agora pela direita aqui para a gente aguardar. Confirme? Com 180, trem a 0 pela direita. Peço que o senhor faça o 360 curto, guardião 08, devido ao segundo tráfego na final da 10, senão o senhor seria, vai ter que aguardar o ponto da aeronave, ok? Fazer rapidamente aqui agora. Confirme? Alfa Romeo, Lima Alfa Romeo para acionamento. Lima Alfa Romeo, lhe pressionar, chame para o táxi. Boa tarde para o táxi, Romeo. 118.95, meu voo. Eixo livre, pouso autorizado, pistão 17, vento no 50 graus, 10.08. Livre, chamando para o táxi, Força Aérea 5949. Torre Maxway, condições de agilizar para decolar 5, autorizado pela torre? Afirmo, senhora. Ali mantém a partida da Charlie aguardando autorização de decolagem. Ali mantém a partida da Charlie aguardando autorização, fechamento 8. Alcarete 2230, solo 44, libere a direita, solo 1211. Kelly, direita 211. Salvador, muito boa tarde, o TAM 3804 passou sim para avistar. TAM 3804, continue a aproximação para informação, temos um caravão à esquerda que já está na curtíssima final da pista 17. Continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso. E prosseguindo, aguardando. Victor Limax Ray, livre de decolagem pista 10, vento no 40 graus, 129. Livre decolagem 10, Victor Limax Ray. Pouso autorizado, pistão no 0, vento no 50 graus, 129. É livre pouso, tá? 3804. Vitor Lima X-Ray, decola aos 46, controle 119.8. Agora com controle 119.8, Vitor Lima X-Ray, bom final de semana. Guardião 08, solo aos 46, autorizado backtrack, reporte liberando a pista. Papatango, Juliette Bravo Delta. Juliette Bravo Delta, continue a aproximação, aguardando pista livre, parte 3 após o pouso? Afirmativo, após a bypass. Não, não entendi, o senhor vai parte 3 e depois para a bypass, é isso? Afirma, senhora. Tente, aguarde pista livre, Juliette Bravo Delta. Bravo Delta. Já está com você embaixo, checado. Tente. São 3804, solo 47, libere a direita, solo 121, décima 1. 211, até logo. Gente, boa tarde, Guardião. Confere 5949, autorizado táxi até a interseção hotel, chame no hotel. Boa tarde, o TAM 3804. 804, autorizado táxi via Alfa Juliette, portão 6. Alfa Juliette para o 612, 3804. Na escuta? Aqui. O senhor decola a partir do hotel ou vai até a cabeceira? Vai até a cabeceira. Boa tarde, 1962, vagou uma informação Vitor, gate 7, autorização do Celino Bubicheque, Brasil. 1962, Brasília, confirma o horário do plano? Perdão, senhorita, é o Gol 1867. 1867, informação em curso Vitor, autorizado Brasília, Vitor Zulu 7, após conforme rota, nível 360. Decola da 1-0, primeira curva à direita. Segue perfil de saída Arcor, após Elefa, aciona 5034, controle 119.8. 360 conforme, superior azul 1-7, decola 10, primeira direita, Arbor, Elefa. 5034, transponder 19-8, controle Salvador, voo 1-8-7. Eurovinet 7, cotejamento correto no portão 7, reporte para pushback, saneamento. Gostaria, muito obrigado. Gente, mantenha a posição 5949, aeronave na curtíssima final no, da pista no zero. Salvador, Xanel 254. Xanel 254, Santos Dumont, aguarda instante, cópia. 7 Bravo Delta, solo 50, libere a direita, solo no 21.1. Série 5949 visual com tráfego liberando a pista neste momento, aqui foi Delta. Autorizado cruzamento da pista 1028, a retaguarda do tráfego, chame na aqui foi Delta. Sete Bravo Delta, segue Alfa, Kilo, Pátio 3, lá atende o sinalizador. Solo Azul 4089 para pushback, estacionamento, box 9. Pode, Solo Azul, Papa Romeu, Lima Alfa Romeu. Prossiga. Está pronto para o táxi, ingresso, Alfa Romeu, não? Autorizado táxi, até táxi foi Romeu, chame na táxi foi Romeu, Lima Alfa Romeu. Lima Alfa Romeo, ingresso na Romeo, para ingresso na Lima Alfa Romeo, autorizado ingresso, decolagem pistão no 7, vento no 60 graus, 129. Decolagem autorizada? Afirmo, decolagem autorizada, Lima Alfa Romeo, vento no 60 graus, 129. Decolagem, meu. Força aérea 5949, chame agora o solo, 1211 para seguir o táxi. Consigo na escuta. 089, solicitação do controle junto ao centro, segue a saída da El Leda, após será informado pelo centro Recife, em voo, na Zulu 44, 4089. Sim, a da El Leda após a Zulu 44, o 4089. Nove, autorizado táxi via Alfa, é porte antes da Juliette. Quatro nove, autorizado táxi via Alfa, porque será antes da Juliette. Pronto, cópia? Pronto. O Xenia 254, autorizado Santos Dumont, via Zulu 44, após ADA, nível 360, decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída da El, após Leda, aciona 5041, controle 119.8. Autorizado 360, decola da 10, primeira curva à direita. Da El Leda, de interceptar o peso 44 da aldeia, 5041, chamar os 8 ao controle, por Xané 254. Xané 254, protegimento correto, reporte para o pushback de saneamento. Força aérea 4959, ingressa Juliette, pátio 1, Índia, até o ponto de espera. Ponto de espera, torre 118.95. Ajuste 10017. Confira o ajuste 10018. Atenção, ajuste agora 10021. com a cabeceira 1 no 7. Eu, Delta Lima, boa tarde, autorizado final da 1 no 7, informe final visual da vertical da Lima. Vem se informar azul, Delta Lima. Azul, Delta Lima, qual parte que segue após o pouso? Pátio 5, senhora. Gente. Quatro via pátio 1, índia até o ponto de espera, no ponto de espera, torre 1182, semana 25, ajuste no 02-1, por favor. 02-1, ajuste, taxi via pátio, índia até o ponto de espera, da 1-0, lá pro 2-0-9-5, passo 4-0-9-5. Salvador, bom 867, gate 7, pushback, 5949, autorizado, ingresso e decolagem, pista 10, vento no 60 graus e no 39. Zulu Delta Lima, pouso autorizado pista 17, vento no 50 graus e no 39 avistado. Excelente, Zulu Delta Lima. 9, abaixo conforme roda, nível 3, 70. Decola da 10, primeira curva à esquerda. Segue perfil de saída MOM, código CROTI, aciona 5040, controle 119.8. 3209, autorizado, portal de 370, decola da 10, esse é o Momo Coratinho, Peugeot 119, 5040, 198, a posição aqui é a 03, 3209. 3209, portão 3, reporte para o pushback, funcionamento. Torre Salvador, muito boa tarde, Azul 409, ponto de saída 10, tá pronto. Azul 4089, ali mantém pistão no 0. Ali mantém no 0, Azul 4089. Para o tanque, temos 168 a bordo, 3 horas e 10, Palmas. Papa Romeu, Zulu Delta Lima, solo 58, liberando a próxima direita, boa tarde. Palmas. 867, autorizado tanque, via parte 1, índia até o ponto de espera, ponto de espera, torre 1, 18, decimal 95, ajuste no 021, no bom voo. Ok, Patrão no Índia, 8295, muito obrigado, uma boa tarde. Solo, o Papacano de Antônio, estacionado no Pátio 3, é o Pátio, até o Anel da Bahia. Juliette Bravadel, autorizado, táxi, reporte para ingresso no Pátio Principal. Ok, só táxi até a saída do Pátio 3, o Bravadel. 3206, puxa na 603. Na 3206, avante para me puxar. 4089, livre decolagem pistão no 0, vento 160 graus no 29. Autorizado decolagem, dão no 0, azul 4089. 4, número 2, aguarde. Escuta. Eu passo 3 para ingresso do principal, até na da Bateu, tá bom? Juliette Bravo Delta, ingresso ao pátio principal, Lima, Mike até Quebec. Na Quebec mantém a posição e chame a torre. 1182. Torre Salvador, muito boa tarde, o Guardião 01. Guardião 01, solo na escuta. Guardião 01, acionado o Parque do Graé, pronto para decolagem, intenciona para o Açu. Comandante Major César Ricardo, POB 06. Gente, Guardião 01, é para o Açu, qual seria o destino? Sobrevoo a linha do litoral com o Guardião. Já se passa quantas milhas? Vamos prosseguir até a barra, cerca de 7, 8 mil. Gente, Guardião 01, informe quando já está para acionar? Ok, irmão. Liga acionar ou vamos para o início do táxi? Ok, acionado e pronto para o táxi. Autorizado o táxi até a Oscar, chama na Oscar. Chamaram na Oscar, Guardião 01. Azul 4089, decola o 01, chame controle 119.8. Controle 119.8, Azul 4089, boa tarde. Torre Salvador, boa tarde, 867 da Gol, 0010, pronto. 867, sente, ali mantém pista no 0. Ali mantém a 10, 867. Guardião 01, livre decolagem, pista 17, vento no 50 graus, 11 nós. Livre decolagem, pista 17, Guardião 01. Alinhar, livre decolagem, vento no 50 graus, 11 nós, 1867. Livre decolagem, pista 10, bom, 867. Guardião 01, fora do solo, ao 02, chame agora o controle em 119, decimal 8. 119, decimal 8, Guardião 01, graças, tela turno. Gente, para poder atualizar o cruzamento 1735, até a BSF. Decola ao 03, chave controle 119, decimal 8. 198, obrigado, bom dia, 867. solo, 132, no via táxi, 36 a 3 horas e 10, eu estou aqui alternado e merecendo. Confirme que eu vi? 136. 132, não me autorizaram o táxi, vem ainda até o ponto de espera, no ponto de espera, torre 118, décimo 95, ajuste no 021, bom. D21, ponto de espera, 325. Puxa, né, 254, coordena o equipe de solo, a 5 é, você até o livro da guarda, inicia a chantar. Tráfico Salvador, este é o passageiro 2230, ciência da informação, Vitor, muito boa. Passageiro 2230, boa informação, Vitor, confere. Autorizado, Vitória da Conquista, conforme rota, nível 180, decola da 10, primeira curva direita. Segue o perfil de saída Arbor, após Elefa, aciona 5046, controle 119.8. Copiou para Conquista, conforme a rota, nível 180, 180, decolando da pista 10, pista 10, curva à direita, Arbor, Elefa, nossa saída. 5046 no transponder, controle Salvador, 119.8, para o 2230, passaredo, câmbio. Passarelo 2230, cotejamento correto, reporte, pushback, acionamento. Quatro anos, puxa, acionamento, na remota, 1, 12, 12. No táxi, fechamento 625-109, agora autonomia de 4,20, Campinas. Confirme, tá bem? 109. Fechamento 254, autorizado táxi, vem em até o ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 021, bom voo. 895, ponto de espera, obrigado, bom dia.